madrugada. São bem periferia, quantos já se foram? Pai de família, sossegado, careta, criminoso. Irmão, linha de frente, cadeieiro, ladrão. Bom, de atitude, bati no peito. Vários manos morreram, graças a Deus. Sobrevivi, várias baladas, correrias, acerto, selvageria. UTI de hospital, geral. Tapa na cara de polícia, é mal. Fragante forjado, perícia, mandato, voz de prisão. Um pote ilegal, um 16, um 12 assinado. Não vai dar tempo de pensar em nada. O cemitério vai ser sua morada. E é assim que se descobre a sua sorte. Na favela, cada um, calibre 12 com morte. Hoje dorme em paz no berço da ignorância. Se ligou que malandras não é papel pra criar. A lenda sobra é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda sobra é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda sobra é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda sobra é traiçoeira, surpresa. Na área não vacila. É isso aí, então se liga, otário. Pra todo lado é só sapico, é só disparo. Novinha encatilhada, o pente já trocado. Faz um corpo esticado, tambor descarregado. É muito enquadro, preto e branca, na corte puro. Fora de Ipanema, pá, tá tipo móvel. Enquanto existe polícia, a favela vai se fuder. Mas que nada, escorreria vai prevalecer. Moleque de 13, bate no peito e cara de frente. Não sei de nada, desinformado. Senta o dedo revoltado, psicopata. E que se foda, é a atitude, tá certo. Como eu disse no passado, bem-vindos ao inferno. Se a rota pia na miúda, fica esperto. O giroflex acionou, já era cemitério. Seja mano meu, ou seu, você ou eu. Vagabundo, sangue bom, camarada seu. Leva a rajada de direita e de esquerda. Porque na noite marcou bobeira, é paletó de madeira. Porque na noite marcou bobeira, é paletó de madeira. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A mescla de sangue e poeira com sol e lua é certeira. Deu bobeira, não tem ouro, paletó de madeira. 3, 10, 19 ou 24 horas. Te digo agora, nesse momento, várias mães choram. Por pouca coisa, humano vem e te atira na cabeça. Pra mostrar que é firmeza, te mata na mal frieza. O pé de black vai nessa, eu quero ver quem me impede. Esse exemplo é o grande exemplo de muitos moleque. Uma falsa doutrina seguida na quebrada. Ilusão, lei do cão, desilusão, mais nada. A evidência é o medo pra proteger você mesmo. Se sente um tanto indefeso, psicológico enfermo. Um paradoxo, estou esperto porque creio. Tá na cara, dá pra ver, o diabo veio. Ladrão mata ladrão, ladrão mata você, e aí? A confusão é um genocídio que se vê, e aí? A trajetória da morte segue no exagero. O homicida assenta o muro de desespero. No atropelo foi mais um que se resiste à perca. Deu bobeira, certeza, o paletó de madeira. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila. A lenda samba é traiçoeira, surpresa. Malandro que é malandro na área não vacila.